dois, três, quatro. Não é porque eu não sou mais os seus fãs, eu não vou lembrar da gente eternamente. Independentemente, ainda te amo. Inconsequentemente, tá acabando. Quando tiver longe de mim e do nada relembrar alguns momentos de nós dois, pega esse celular e diz o mesmo número que ligou pra terminar. E pede pra voltar, inventa qualquer coisa, um oi, sei lá. Fala que tá com saudade, quando chega de noite é maldade. Nem de dia consegue esquecer o amor que a gente fez e me ama demais pra ser ex. E pede pra voltar, inventa qualquer coisa, um oi, sei lá. Fala que tá com saudade, quando chega de noite é maldade. Nem de dia consegue esquecer o amor que a gente fez e me ama demais pra ser ex. Alô, mãe! Te amo, meu amor! Chora, bebê, chora, chora! Chora, Irami! E quando estiver longe de mim e do nada relembrar alguns momentos de nós dois, pega esse celular, me diz o mesmo número que ligou pra terminar. E pede pra voltar, inventa qualquer coisa, um oi, sei lá. Fala que tá com saudade, quando chega de noite é maldade. Nem de dia consegue esquecer o amor que a gente fez e me ama demais pra ser ex. E pede pra voltar, inventa qualquer coisa, um oi, sei lá. Fala que tá com saudade, quando chega de noite é maldade. Nem de dia consegue esquecer o amor que a gente fez e me ama demais pra ser ex. Me ama demais pra ser ex, bebê. Nunca vai ser. Tem que pedir pra voltar que não é volta. Sempre. Caladinho.